O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. E aí, Josias? Dona da Noite. Dona da Noite chegou. Aqui nesse caldeirão, é no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Camo, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Camo, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Camo, everybody. Camo, everybody. Você fica à vontade, se diverte pra valer. Acompanhado ou sozinho, você pode escolher. A diversão é garantida e vai até de manhã. Você quer curtir tranquilo? Vem pro caldeirão do Alan. Camo, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Camo, everybody, minha sucesso de vocês, Vira Machê. Todo mundo assim. Tá só começando, Vera Verão. Segue a bunda. Chama o Ed Bari, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão da Lã que a gente vai se encontrar. Chama o Ed Bari, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão da Lã que a gente vai se encontrar. Pega, rola, solta e vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e te dou meu coração. Chama o Ed Bari, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão da Lã que a gente vai se encontrar. Que a galera quer dançar. Dá-lhe Betinho, o povo é que pediu. Do pop sou de Belém para o Brasil. Ele mexe com você, faz você. Toma aí Betinho, que a galera quer dançar. Dá-lhe Betinho, o povo é que pediu. Do pop sou de Belém para o Brasil. Tecno Show! Betinho a detonar. Mexe gatinha, rebole se parar. Dançando o som do pop, arrasta povo do Pará. Dá-lhe Betinho, o povo é que pediu. Do pop sou de Belém para o Brasil. Dá-lhe Betinho, o povo é que pediu. Do pop sou de Belém para o Brasil. Ele é original, não se detone. Lúcio CDs. Eu vou só te amar, Davidson Reis. Eu vou só te amar, Banda Willer. E quero só te amar. Coisa bacana pra rolar, meu irmão. É o nosso show. Vamos, minha equipe, John. Não consigo respirar assim, te começo a pensar. Vou viver pra te amar, pois quero que eu poder ficar. Eu vou só te amar e deve só te amar. Eu vou só te amar e deve só te amar. Eu vou só te amar e deve só te amar. Eu vou só te amar e deve só te amar. Eu não vou mais viver nessa vida de ilusão. Quero poder com você construir nova paixão. Eu vou só te amar e deve só te amar. Eu vou só te amar e deve só te amar. Eu vou só te amar. E o curral do Diel já funcionando, viu, gente? Com as nossas camisas personalizadas, bonés, chapéu, canecas, toalhinhas, leques. Príncipe do Tecnobrega. Até calcinha por aí, né, Morena? E Banda Willer. Tem sandalinhas também. Não consigo respirar, te começo a pensar. Vou viver pra te amar, pois quero que eu te fique. Eu vou só te amar e deve só te amar. Eu vou só te amar e deve só te amar. Eu vou só te amar e deve só te amar. Eu vou só te amar. Aqui, Barretinho, dá um tole pra galera aí, meu. Quem tá contigo aí, Barretinho? Quem tá contigo aí, meu conterrâneo? festivo, DJ. E a multidão chega. Invade com a gente, Santa Maria do Pará, afinal de contas. Eu não vou. A dona da noite chega e detona com certeza. Quero poder. O nosso búfalo, o nosso animal. Tá por aqui já. Aquecendo com o Josias. Eu vou. E a multidão vem invadindo pra bater os parabéns hoje. Eu consigo respirar. Pra Santa Maria do Pará, 58 anos, é isso, filho? E todas as minhas equipes por ali com a gente também hoje. Ligados Bacas com a gente também, Kawasaki. Tá todo mundo junto com a gente, as equipes aí. Luizões, Automotivo de Santa Maria. Essa galera que eu dou muito valor. Bora pra cima, que tá só esquentando. A dona da noite tá na parada, meu irmão. Pra cima, William Jones. Eu vou só te amar. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. DJ, play a song. Manito, vou te acordar. Ontem e hoje, o Manajuá. Play a song. Tá carroça, né, pai? Não para nada, ela não para nada. The hottest dance club in Brazil. Brazil. People, I have a good news for you. The double MP4 has a new music. Esse é o 100%. Like the table. A comitiva lá de Paragominas aí com a gente. Já estou aqui com o Josias. Um abraço! DJ! Oh, go on. Hit it! Luxuosa. Ok, let's do it. DJ André. DJ André. DJ André. André. André. André. DJ André. Vem aqui, me mete ficha aí com a gente. Já viajando com o Josias aqui na Luxuosa, meu irmão. A dona da noite hoje aqui em Santa Maria. Chega! Falou, Pantera! Santa Maria, o versão de aniversário, 58 anos, papai. Imagina, ele que comanda, alô, Vera. Faz as melhores mixagens do papai. É o intenso, o arrebentão. só é de levantar poeira. Com intenção, o negócio é muito bom. Manda o livre, manda o só é de levantar poeira. Diguinho agita, ele que comanda, faz as melhores mixagens do Pará. Diguinho agita, ele que comanda, faz as melhores mixagens do Pará. É o intenção. E agora vai tocar, pra fazer você dançar, balançar a noite inteira. É o intenso, um arrepentão de puro saque, pra você se balançar, agitar a noite inteira. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance de Ipanema, sei que você vai. Maradona. Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro Clube Ipanema, você vai. Agora. É o melhor clube que tem, você vai se dar bem. O som é de qualidade, da melhor aparelhagem. Da melhor aparelhagem. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance no Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Tem os melhores shows do Brasil e do Pará. Dance no Clube Ipanema, sei que você vai gostar. O seu fim de semana vai ter muito lazer. Tem festa no Ipanema, vem comigo, pode crer. Dance, banda, voo livre. E a batida que conquistou o Pará. Galera chegando junto pra curtir o festão de aniversário da cidade de Santa Maria, meu irmão. 58 anos de história e emancipação. Estamos aqui! Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro Clube Ipanema, você vai se divertir. É o melhor clube que tem, você vai se dar bem. O som é de qualidade, da melhor aparelhagem. Fala, mete ficha! Só eu sei. O Neto lá de Marabá, o homem da galinha caipira, tá igual a gente. Obrigado, Netão. Um abraço. E aí, bombado? A gente, o nosso Réveillon vai ser em Primavera do Pará, meu irmão. O nosso Réveillon lá em Primavera. Dia 31 vai ser uma loucura. E amanhã vamos sair em Nova Timboteua, no peixão de aniversário lá de Nova Timboteua. Vamos lá! Pro colo, perdoa, amor, os meus erros. É que no show. Lúcio Campos. Tudo que eu quero é reacender a chama de uma paixão que como fogo ardia. Vê que a gente pode ser feliz. Nosso amor não morre, volta mais forte, salvando corações que sofrem. CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. DJ Josias, o espetacular, o legítimo Marajoara. Pedindo seu olhar. Tá na guerra, Barreto! Em nada. Sapega, quero ver! Só pra prejudicar a relação do nosso amor, mas foi em vão, porque eu te amo. Te amo. Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem se envolver. Não deu em nada, em nada. A comitiva lá de Benevides e também a galera lá do Distrito Industrial. Gente, é por aqui. Vamos lá. Eu te amo. Um abraço do espetáculo pra você. E aí? Banda, você deseja. Maria, hein, Santa Maria, como é que é? Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem se envolver. Não deu em nada, em nada. Só prejudicar a relação do nosso amor, mas foi em vão, porque eu te amo. Te amo. Sabe que uma vez eu já Chegou. A dona da noite chegou. Quero essa noite te encontrar. O desejo invade meu olhar. Um sentimento que dá prazer. O fuxico do farol está com você. Preso em teus braços, quero estar. Onde nem por um minuto. A gente, com o Raldo de alguma super promoção, papai. Bom dia! Aproveite as promoções aí do Curral do Diel. Chapéu, canecas, taças, tulipas. Irmão, pelo amor de Deus, recheado aí com muitas novidades. E as toalhinhas, hein? Eu digo isso aqui de calorzão, a temperatura lá em cima. E aquele leque pra mulherada. Vixe, bom! Falar da Lola dos Caramelos. Aqueles caramelos. Espetacular, hein, Lola? Estamos aqui do lado direito do Josias. Um abraço pra você. Considerado Josias, desde a época de Búfalo do Marajó, meu irmão. Aqui do ladinho. Olha que passar aqui. Vai te mostrar o que é bom. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Vem aqui, Bijou. Aqui do meu lado direito. E a Kawasaki aqui do meu lado esquerdo. É lá que é a Maxi Mix. Vai que sai, bem toca. Que causa solidão. Me faz sentir falta de alguém. Nossos Bacas. Alô, meus Bacas. Como é que tá por aí os Bacas, hein? Vamos lá. Tecno Show. Sucesso. Mas eu sei que você está em algum lugar à minha espera. Me espera. Nosso dia vai chegar. Vou te encontrar. Agora. Agora, sua saudade tem um novo visual. Olha, gente, bom, vamos que quer chegar junto, mais próximo aqui da nossa carroça. Só chegar, viu? Só se aproximar, meu irmão. Tem muita coisa bacana pra rolar hoje aqui. Tem o L do Branjinha, tem Toninho, tem do Máximo, tem o nosso show. Vamos lá, Santa Maria! Meu pobre coração, mais uma vez virou refém. É escravo da dor, que causa solidão. Me faz sentir falta de alguém. Oh, oh, oh. Porque eu me sinto assim, faltando um pedaço de mim. Diego e toda a comitiva já por aqui no apoio, já do ladinho de Josias. Obrigado pelo carinho. Vamos lá. Pinamba rei, que sempre foi rei, nunca perdeu sua majestade pra ninguém. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Com o DJ Tinho e DJ Toninho é a união que fazem a força pra vencer. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Prepare-se que agora você parceiro César Show, o homem da conveniência, olha a barba. Escuta o som do trem, tá? Aí, gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Aí, César Show! Prepare-se que agora você vai ver. Galera, pode pegar seu pacote de cerveja, seu balde. Escute o som. Chega junto. Se aproxima. Se aproxima do nosso animal. Se aproxima da nossa carroça. A dona da noite chegou. Se aproxima do cabeção. De longe. É o trem terra do Pará, Titinho de volta pra tocar. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Vem, se quatro sonoras. Associação Brigo de Ouro aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Um abraço. Tupinambá, bora, Tio! Tupinambá. Prepare-se que agora você vai ver. No caldeirão, sangue quente ferver. Escute o som do trem terra assim bater de longe, de longe. Prepare-se que agora você vai ter. No caldeirão sangue quente perder. Escute o som do trem terra assim bater de longe, de longe. Splash Banda. Com ele você não fica parado. Ele agita, ele é considerado. Ele é o mais querido do povão. Alão é o DJ que tá no seu coração. Ele alenta, ele volta pra quebrar, ele vai no céu. DJ Josias! Ai, DJ Josias! Ele é esse bebê de estudar na vida do som. DJ Alenta, faz você dançar. DJ Alenta, ele é o mais querido do Pará. DJ Alenta, tá baixando o DJ Jefferson! O DJ da carreta, Batidão Prime! Aí com a gente, obrigado pelo carinho! Um abraço! Para Santa Maria, como é que é? Pra relembrar! Splash. Com ele você não fica parado. Ele agita, ele é considerado. Ele é o mais querido do povão. Larão é o DJ que tá no seu coração. Vive a lutar, ele bota pra quebrar. Ele vai não se mexer, faz a galera enlouquecer. Ele é do Guimarães, é quem corra. E os nossos perversos, pega a fuga. É da Marambaia, essa galera de Belém. É da Iguara, meu bem. Esse som dá um show, sempre nessa onda. A luxuosa. É da Marambaia, essa galera de Belém. É da Iguara, meu bem. DJ Márcio Leonardo, faz você balançar. Solta a batida desse brega pra esse povo balançar. Toda a galera contagia. Da Iguara, meu bem. Solta a batida bem. Desse som, quem comanda a galera é o novo pote som. DJ Jango agitando, fazendo você dançar. Eu tô dando só as balas pra galera não parar. Venha pra cá, venha curtir, vem balançar. Com o novo pote som que é mania não parar. Chegou para ficar, pra fazer você dançar. DJ Jango no comando, só as balas vão tocar. Só sucessos, agora você vai dançar. É o pote som, as melhores balas DJ Jango vai tocar. Só pra relembrar, papai, só sucesso. Hoje aqui em Santa Maria, a nossa garrosa da saudade, dona da noite, chegando o filme Bote. Vamos lá. Vamos lá, Lúcio. Bora, Marretinho, já pega, Marretinho! kicking the bass, I like it deep. I work nighttime, I don't sleep. Luxo CDs gravando tudo aqui, meu irmão. Já já, o CDzão do Josias prontinho. Aqui atrás, na mão do Luxo CDs. E aí, Luxo? I don't play, I ain't no toy. And that's because I'm set so boy. In my pocket, I heard the jam and I rocked it. Shake that ass, go berserk. Don't just stand there like a jerk. Come on, ask a lady, take a chance. Now let me see you dance. How the freak, can't you tell? And I just can't help myself. DJ André. Aí, dona Comitiva da Mete Ficha, chegando junto com a gente. Obrigado pelo carinho. Ficha, ficha, ficha, ficha. Kicking the bass, I like it. Bom, é bom. I work nighttime, I don't sleep. Strive to be the best I can. Don't judge a person till you know the man. Two brothers on the fourth floor, and a Baron MC got rhymes galore. I don't play, I ain't no toy. And that's because I'm set. Pra relembrar, pra relembrar, pra relembrar, pra relembrar, pra relembrar, pra relembrar, pra relembrar, pra relembrar. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana vou zoar, no Pop Dance vou estar. Dançando em breve, você não vai querer voltar. Chegando junto de montão, meu irmão. Olha o povo invadindo aí. Além de cantar os parabéns e mais uma noitada, um beijão de aniversário de Santa Maria. Vamos lá. Vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana vou zoar, no Pop Dance vou estar. Dançando em breve, você não vai querer voltar. Atendimento sempre especial. Aparelhagem, e Josias, o Tom, a Franjinha, o Toninho, Fria pelo carinho, vamos lá! Melhor som que se não há. A gente está chegando o aniversário do meu compadre Tom, viu? Chegando o aniversário do meu compadre Tom. Dia 11. Dia 11 de janeiro. Lá na Bia Show. E o Josias já te convida. 2020. Ano novo. E uma nova emoção se aproxima. Dia 11 de janeiro na Bia Show. A festa mais esperada do ano. Aniversário do dono da noite. DJ Tom Massimo. A voz que conquistou o Brasil. E para completar o show, o dono da noite convida Alanzinho. Banda Os Brothers. Banda Pérola Negra. Uma homenagem inesquecível ao rei Reginaldo Rossi. E mais, DJ Joãozinho, o DJ número 1 das marcantes. Aniversário do dono da noite, DJ Tom Máximo. Aguarde cada segundo. Vai ser inesquecível. Ser inesquecível, papai. O aniversário do Tom! Temos que andar. Apocado para levar. Quando tudo é VCD de milagre. E quando se sente sozinha, vai lembrar que eu existo. Eu estarei aqui na minha. Vai lembrar do teu sorriso. O teu beijo é mais doce do que mel. Sem você eu sou mais fraco que um papel. O teu cheiro que me faz enlouquecer. E nem eu sei como eu fui me apaixonar por você. E quem falou que não amava se apaixonou. Logo eu que romântico nem sou. Tentei até me apegar a outra vez. É de Blumenau, lá de Santa Catarina. É do sul do Brasil. Aí com a gente, obrigado. Faz tudo só que faz lembrar você. Estou falando com a voz do coração. Estou preso numa das mais fortes prisão. Que se chama amor e solidão. Que se chama amor e solidão. Que se chama amor e solidão. Chama amor e solidão. Passei um pouquinho pra você, papai. E quando se sente sozinha, vai lembrar que eu existo. DJ, eu estarei aqui na minha. Lembrar do teu sorriso. Vem que eu passar aqui. O teu beijo é mais doce. Vem que me tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Que me faz enlouquecer. E nem eu sei como no shopping Santa Maria. E quem falou que não amava se apaixonou. Nossos bagas por ali, só na manha. Olá, meus bagas. Recepcionando os bacas, meu conterrâneo DJ Rafael Barreto. Aí com a gente, Bravinha, Bicha. Se chama amor e solidão. Se chama amor e solidão. Se chama amor e solidão. Amor não é segredo entre a gente. E o meu término é recente. Você tá arrumando que ela revirou. E esse sentimento pendente que insiste em bagunçar a minha mente. A dona da noite chegou. Passou. Eu sei que poderia ter escolhido alguém menos. DJ Josias. Que não tivesse no presente uma pessoa no passado. Vai. Aceitar essa situação é uma prova de amor. Mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Chá comigo! Ainda não me chama de meu nego. Ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chama de meu nego. Ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Música.

E aí, Pantera? Olha só, Pantera! E a enchendo derramando. Vem comigo, dança toda hora. Essa é a dança, dança que se joga. Vem comigo, dança toda hora. Essa é a dança, dança que se joga. Mas tenha cuidado, pegue bem segura. Não cutuque a cobra com a baracuda. Mas tenha cuidado, pegue bem segura. Não cutuque a cobra com a baracuda. Ela é sensual, ela é poderosa. Vem da natureza, a dança da cobra. Ela é sensual, ela é poderosa. Vem da natureza, a dança da cobra. Cuidado com ela, cuidado com ela. É perigosa a picada dela. Cuidado com ela, cuidado com ela. É perigosa a picada. Fica, Masaki! Coloca a língua e tira a língua. Coloca a língua, dá uma mexidinha. Coloca a língua e tira a língua. Coloca a língua. Bora, Santa Maria! Como é que é? Ó, chiadinha. Opa! Opa! Segura! Seguro, véi! Daniel do acordeão! E é enchendo, derramando. Venha comigo, dança toda hora. Essa é a dança, dança que se joga. Venha comigo, dança toda hora. Essa é a dança, dança que se joga. Mas tenha cuidado, pegue bem segura. Não cutuque a cobra com a baracuda. Mas tenha cuidado, pegue bem segura. Não cutuque Adelto Socorro, Giovanni. Com a baracuda. É igual a gente, obrigado. Ela é um abraço dos Josias. Da natureza, dança da cobra. Ela é sensual, ela é poderosa. Vem da natureza, a dança segura. Cuidado com ela. Cuidado com ela, é perigosa a picada dela. Cuidado com ela, cuidado com ela. É perigosa a picada dela. Coloque a língua e tira a língua. Coloque a língua, dá uma mexidinha. Coloque a língua e tira a língua. Coloque a língua. Abraço, meu amigo Alain Delon, Capana em Mapará. Em nome de Produto Tio Pedro, Atacadão do Carlito. O espetáculo agora é da Dona da Noite.